198, Otan 3304, bom dia. Controle Salvador, Otan 3304. Otan 3304, contato radar decolagem, sobe ao nível de voo 380, saída gole ofício, perfil gole ofício. 380, gole ofício, Otan 3304. Quanto para ajustar a decolagem para o cruzamento na vertical da torre? Patango Ciente, chamará 119.85. Patango, curva esquerda, mantém minha escuta, efetua o cruzamento na vertical da torre, aguardando autorização para transferência. Vai prosseguir corredor forte, não é isso? Como assim? Está curvando a esquerda, aguardará para cruzamento. Cruza na vertical da torre, Romeu Patango. Ciente, completando curva esquerda para cruzamento vertical, torre, Romeu Patango. Pouso com pouso. Do Juliette autorizado a né? Manter a cabeceira no set. Através do Céu da Barra, aqui é meu óbvio. Quilo Romeu Oscar, reporta para a descida. Reporta ali para a descida, Romeu Oscar. 811, livre decolagem, dono 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolagem, pistão na 0, M. Tango mantém a proa do de buraquinho, aguardando transferência ou controle. Quem mantém a presente proa. Salvador, bom dia, voo 923, quantidade 10, pronto. Chegou 923, mantém a posição. Atento. Centro Recife, agora na frequência 1. Um, no copiou Salvador. Negativo, senhor. É, só ouvimos que tinha de mudar a frequência para o Tanto Recife. Sem ouvir não, não ouvimos a frequência. Positivo. Frequência primária 126 decimal 0. Secundária 128 decimal 8. 260 288 35221. Obrigado. Bom dia, bom trabalho. Boa. Papá Romeu Serra, novembro Vito, Recife. Eu escuto, Recife. Eu escuto, prossiga. Voo 1982, voo 1982, completa final LS X-Ray, chama a torre 118 decimal 95. 1895, 1982. Voo 1888, desce a 2 mil pés, reposto estabilizado. 2 mil pés, reposto estabilizado no 888. Papa Romeu Serra, novembro Vitor, centro Recife, 1260, secundário 1288. 260, 1288, é. Salvador, gol 982. Gol 982, está abaixo de travada. Mas... Passando, está embaixo de travada, é o 982. Gol 982, utilizado todos, pista no 0, vento 120 graus, com 08 nós. É, ele repousa o 982. Agem, vou direto Leda, está presente. Direto Leda, web 5811. Azul. Patango da presente, chama o controle 119, decimal 8, tem um bom voo até o regresso. 198, grato, bom serviço. Controle Salvador, Papatango, Romeu Papatango. Secundário 1288. Foi entrecortado de novo, senhor. Poderia confirmar? Positivo. Frequência primária do centro Recife, 125, decimal 1. Secundária 1288. Recife 251, 288. Obrigado, boa tarde. Salvador, Papatango, Romeu Papatango. Papatango Romeu, Papatango, controle Salvador, 1500 pés, condições visuais, prosseguindo o corredor forte. Gente, corredor forte, 1000 pés, senhor, se possível. Gol no 888, estabilizado na ILS X-ray da 190. Gente, gol no 888, completa com a torre 118, decimal 95. Completando com a torre 118, decimal 95, no 888. Gente, Papatango Romeu, Papatango, 1000 pés com condições visuais, corredor forte. Gente, 1000 pés, corredor forte, reportada para regresso, Romeu, Papatango. Gente, reporta para regresso. Manobras, 1923. Confirma o 923. Agiliza as manobras, ali mantém 1-0, agilizando. Ali mantém agilizando. O Vitor Juliette, livre da colagem da pista 17, o vento 120 graus com 08 nós. Zero copiou o Salvador? Porta em Paripe, Guardião 01. 2 no solo 49, direita 219 solo, bom dia. Direita 19, bom dia. Quatro no 4, acende a identificação, desce ao nível 050, chegada a Mari. Desce para 050 na Mari. Alfa Juliette, portão 5, gol 1982. Decola aos 49, chama o controle 119, decimal 8, tem um bom voo até o regresso. Vento 130 graus com 09 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na pista 10 para o gol no 888. 1000 pés, corrido axé com as condições visuais, reporta Farol da Barra. As condições visuais, a iluminação, corrido axé, reportará no Farol da Barra, alta visibilidade. 19, decimal 8, bom voo e bom dia. 198, bom dia. Salvador, é o gol 1923, bom dia, na perto da Dael. Vá para o controle, confirme. É o gol 1923. Gente, gol 923, contato, radar na decolagem, sobre nível de voo 360, perfil da Elida. 360 da Elida, gol 1923. Tá 3304, Recife. 3304, prossiga. Tá 3304, com centro Recife agora, frequência 1260, secundária 1288. 260-1288, tá 3304. Na direita, 219, 1888. dia, o Gol no 888 livrou. No 888, Alfa e Juliette, portão corrige. Mantenha a posição antes da Juliette. Aguarde em ingresso Pátio 1. Alfa antes da Juliette, mantendo a posição no 888. Copa Tranquilo, Romeu Oscar, descida altitude de tráfego. Controle de flight tráfego na região de descida na sua descida. Frequência livre para a coordenação. Guardião Verona, chegou em Paris, vai abandonar e está o. Guardião 01, reposta para pouso. Para pouso, bom, 01. Web 5819, chama agora Centro Recife, 125, decimal 1, secundário 1288. 251, 288, boa tarde. Boa. Você na 63 de nono para o TAC, 171-355, antena Galeão. Galeão, 171-355. Aqui, Matheus. 118-95 no ponto de espera, ajuste 1015, está livre o 63 de nono. 95, 1015, é o apoio, não, pode ir. O Gol no 888, ingressa Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, no 888. Guardião 01, vai puxar ali para a coordenação. Dia 6250, acima de indicação, desce ao nível 060, chefe da margem. Chegou dentro ao 060, no perfil da margem. Alguma possibilidade de continuar na proa de zona, onde está o estado? 6250, inicialmente na proa de margem, mas no mar é guarda. Trip 54 no 4, passou o Itaco. Trip 54 no 4, desce a 2000 pés, QNH 10 no 5. Desce para 2000, 10 no 5. Papapá, Mike, Eco Delta, controle. Mike Echo Delta, e o PES, para o Itapuã. Mike Eco Delta, então prossiga no corredor Bonfim, após Bonfim Paripe, após Paripe rotatória, confirma. No controle. Uniforme, confirma o estacionamento e a radial ideal de saída. Seguir pelo farol da Barra, passar pelo corredor da Vitória. É, até o Pelourinho, após Pelourinho, Montserrat, após Montserrat, Paripe, até o Paripe, o Ribeira aí, depois para prosseguir para o setor norte aí para a rotatória, confirma. Mas eu puder ter uma curiosidade, já viste um avião visual mil pés próximo do farol da Barra? Um tráfego visual mil pés próximo do farol da Barra? Felipe 5414, uma prática na aliás, chame torre 118 decimal 95 em Duna, Felipe 5414, né? 198. Alemã, que acione a identificação, reposta para descida, chegada à Mária, guarde LS X-Ray, ajuste no 095, Whisky de Alemã. Regra de voo visual na trata conhecida a reportar, frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Jusha na M3, o nono. Interceptando o localizador, o Trip 5414. Compreste final LS X-Ray, torre 118, decimal 95, Trip 5414. Sete, 118, 95. Voo 923, chame Recife, frequência 125, ONU, alterna 288, câmbio. 251, 288, voo 923. Oxanã 6311, contato Sulimantena 360 na saída da El Lida após Bidev. Da El Lida após Bidev, solicita por de Lida para evitar, senhor. Autorizado, direto no rumo de Lida. Direto. Guardião 01, reporte Paripe, Guardião 01. A 10 milhas. Via até 050. Whisky Charlie Mike, informe o nível que está descendo. Esse foi descendo a controle porque entramos numa formação muito complicada. Certo, mas para que nível? Eu estou batendo agora. Puta, 95. Certo, para a descida tem que chamar esse controle para a descida, porque é a classe Charlie, temos tráfego controlado, ok? Desça e mantenha o nível 060. Tudo bem, amigo, mas tem que pedir autorização, ok? Informo que a era da terminal é controlada, tem que pedir para descer, se não bate, amigo. Desce e mantém o 060. Afirmativo, 060. Torre 1895 para ingresso de tráfego, Mike Eco Delta. Delta, reporte fora do Itapuã, vamos dar o tráfego na... Passando o marcador externo, o tráfego final, ele vai aguardar para cruzar final do 1-0 na guarda do mesmo, reporte fora do Itapuã. Quatro no quatro, com trem baixado, travado. 4-4, autorizado o pouso, pista no 0, vento 1-2, 0 graus, com 0-8 nós. Gente. Mandei o 050, chamei a 250. Está livre e base, por final do 17, o vento 130 graus com 09 nós. Salvador, é o Trip 54 no 4, liberando a pista. Trip 54 no 4, posição 14, remota, ingressa na parte 1 via Juliette, autorizado. Ativo, remota 14. Guardião 01, volta pra pouso. O Chané 6311, centro. Consiga ser 8. Como é que Alemanha, Golf, tá livre o táxi, está ingresso 197. Eco Delta Solo, 07, tá livre até o pátio 4, então bom dia. Controle, Sky Mike. Confirme para o controle. Isso, Sky Mike, solicita para o Edituno, tem informação aqui, ó, pro... Autorizado pro Ed Duna, Whisky Charlie Mike. Obrigado, Duna. Whisky Charlie Mike, descida autorizada até o 050. 050, Mike. O Chanel 6250 QNH 10115 é posto estabilizado. Com mais estabilizado, está autorizado em direção 90 ou Chanel 6250. A Gol para Lima tem cabeceiro no 7. Tá 6250. 250 Torre 118 decimal 95. 118 95 graus, senhor, tenha um bom dia. 6250. Com bolso. Pode 101 com condição visual de frequência. 5000, se quer mais. Autorizado descida até 2000 pés, CNH 10 no 5, Whisky Charlie Mike. A 2500, Charlie Mike. Charlie Mike autorizado em LS X-Ray na Freud Duna, reposta blizada. Autorizado em LS, Charlie Mike, reposta blizada. Cola da 17 ou 10, Charlie Tango Uniform. Opa, aguarde, mantenha a posição. Novembro é 857, seguro, Apezulu no meio, a Grufe, Apezulu 14 e após conforme a rota. 119.8 controle, a saída será da Euleda Bidev, aciona 5160, Charlie Tango Uniform. Tá, chame a torre 118.95 para prosseguir. O ajuste 1015, informe PLB para a torre.